Visando facilitar as manifestações de usuários do Sistema Único de Saúde, a Prefeitura de Foz do Iguaçu lançou um decreto onde o cidadão poderá requerer uma certidão na unidade de saúde em que for atendido, mediante o preenchimento de requerimento padrão. O requerimento deve ser preenchido adequadamente com a identificação do manifestante, contendo o endereço completo, mês para contato, informações do fato a ser relatado. Após preenchido, o requerimento deve ser encaminhado pela respectiva unidade de saúde à Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 3 dias, contendo a motivação da resposta. Após despacho do titular da Secretaria Municipal de Saúde, o chefe da Divisão de Ouvidoria da Saúde fornecerá a certidão ao usuário por meio eletrônico ou correio, no endereço informado no requerimento, no prazo de 10 dias. O objetivo deste novo projeto é dar voz e vez ao cidadão, formalizando e apurando as reclamações, denúncias, críticas, sugestões e solicitação de informações. Os formulários estão disponíveis nas unidades básicas de saúde do município de Foz do Iguaçu. Marjorie Colombari para a CBN Foz.